Fala pessoal, mais um episódio do Papo em Dobra. Aqui é André Figueiredo saudando vocês. Vamos falar sobre o episódio Stardust City Rag, o quinto episódio da primeira temporada de Star Trek Picard. Pelo menos esse episódio foi bem animado. Assim, não vou dizer se foi bom ou foi ruim, vou deixar vocês aqui escrevendo nos comentários se vocês gostaram ou não. Mas teve muito mais ação que os episódios anteriores. O pessoal se mexeu mais, não ficou só aquela trama muito parada, centrada, corta pra lá, volta pra cá. Eles agora foram atrás do Maddox finalmente lá em Free Cloud, que é um lugar bem interessante, situação bem interessante, onde nós tivemos muitos easter eggs para quem viu as outras séries de Star Trek. Teve muita coisa, teve o Quark, teve coisa pra caramba lá. Você viu Star Trek, você vai lembrar de muita coisa. Escreve aqui o que você lembra ou não lembra, que a gente vai batendo um papo. No episódio mostrou o flashback da 7-9, que ela andou fazendo depois que a Voyager voltou. Ela agora é uma justiceira, né? Ou um tipo de justiceira. Eles chamam de xerife de Fenry, que protege aquela região da galáxia que está meio abandonada. A Federação abandonou, a Frota Estelar abandonou. E eles tendo manter a lei naquele território, basicamente sem lei, sem meios de sobrevivência, onde tudo é possível lá, né? Você pode contratar assassino, você pode comprar coisa roubada. É uma situação bem interessante para a Jornada nas Estrelas, que quase nunca tem essas coisas assim maléficas, né? Jornada nas Estrelas é sempre uma utopia bacana, uma humanidade no melhor. E mostrar essa parte é interessante. A gente vê também uma coisa bem triste que aconteceu com o Icheb, aquele órfão Borg, que voltou com a 7-9 na Voyager. Eu não vou contar o que acontece com ele, porque eu quero que você veja o episódio. Depois você vê, você comenta aqui comigo o que você achou da história do Icheb, né? Esse novo capítulo para ele. E mostrou como a 7 já está muito mudada desde a época da Voyager. Assim, eu não gostei muito, eu esperava ela mais certinha, ela justiceira, fazendo justiça com as próprias mãos. Eu achei muito estranho. A Jerry Ryan fez um trabalho excepcional no episódio. As cenas dela com Patrick Stewart foram bem legais. Infelizmente o resto do pessoal não estava no mesmo nível. Talvez o Rios, que está sempre engraçado, agora ele mudou um pouco nesse episódio, porque o personagem pediu, ele ficou mais divertido, menos melancólico. Doutora Jurati, foi um belo twist para ela no episódio. Eu não esperava que acontecesse aquilo. Então, abre muitas possibilidades para o personagem dela, que isso foi bem interessante. O Elnor, continua o Elnor muito devagar. Ele parece que é um elfo mesmo, deslocado do Senhor dos Anéis, numa outra realidade, não sabe o que fazer. As piadas dele são fora de hora, fora de tom. Então eu não curti muito. Vamos ver o que os roteiristas têm guardado para ele no próximo episódio. Eu também me decepcionei um pouco com a direção de Jonathan Frakes. Achei que ele podia dar mais agilidade ao episódio. Apesar que as cenas de ação são espetaculares, nisso ele caprichou. E uma coisa também que foi muito fraquinha foi o drama da Raff, meio novela, dramalhão. Assim, você até se comove um pouco com a situação dela, mas eu não sei se funcionou para esse episódio. Se fosse um episódio mais sentado no drama pessoal de todo mundo, eu acho que funcionaria melhor. E nesse episódio eu não sei, assim, eu acho que foi uma ruptura da trama principal do episódio para ela, aí voltou. Mas isso não comprometeu não, esse episódio eu achei bem legal, um dos melhores da temporada. Até porque a temporada estava bem lenta, agora deu uma agilizada. E finalmente nós descobrimos aonde, nós já sabíamos, né, mas o Picard descobriu aonde está a doutora Soji, a irmã da Daji, a filha do Data. Ela está no artefato, que é o Cubo Borg, recuperado pelos Romulanos. E agora sim eles vão, parece que todos os núcleos vão se convergir para um lugar só, que vai ser faltando 5 episódios para terminar a temporada. Eles vão agora com tudo, eu acredito que eles vão meter o pé no acelerador e fechar essa trama. Realmente o reencontro da doutora Jurati com o Maddox foi bem estranho, eu não esperava que fosse acontecer aquilo. Mais uma vez, eu não vou contar o que aconteceu. Você tem que ver o episódio, depois vem aqui comentar comigo se você esperava que acontecesse aquilo, se surpreendeu você também. E um dos pontos altos do episódio foi aquele bar estilo Star Wars, hein? Todas as várias raças se unindo, muito mercenário, muito bandido junto. Parecia um filme de gangster no espaço, com a clone da Marina Sirtis, né? A Troy, comandando o lugar com a mão de ferro. E aquele capanga dela, né, um Betanari, né, que é uma mistura de Remano com Klingon, com Nausicaa, um negócio bem doido, mas que funciona para o episódio, o intermediário dos mafiosos. E mais uma vez foi aquele episódio, foi fazer o show do Reels, né, no bar, né, todas as facetas que tem o Santiago Cabrera, que é um excelente ator. A Jerry Ryan também foi muito bem no episódio. O Patrick Stewart ficou um pouco caricato demais, né, com todas as coisas que ele fez no episódio. E o resto do pessoal só mediano para fraco. Vamos ver como vai acontecer nos próximos episódios. Eu estou esperançoso agora da junção do Cubo Borg com a tripulação do Picard, porque é isso que a gente está esperando. Eu espero que eles resolvam logo aquele romance da Soji com o Romeu Romulano lá, que não está funcionando. As coisas mais chatas que eu já vi numa série de ficção. E o mais legal é que eles deixaram a possibilidade da Seth voltar para a série. Eu queria que ela fosse regular da série, mas parece que não vai ser. Mas eles deixaram aberta a possibilidade da Seth voltar. Isso é legal. Eu já estou esperando mais participação. Ainda falta aparecer o Riker, a Troy, talvez o Worf. E aí, comenta aqui quem você acha que deve aparecer ou quem você quer que apareça da nova geração ou das outras séries de jornada. Faltou o Quark, né? Já que ele deu uma pincelada dele no episódio, então ele podia bem aparecer, né? Mas não foi dessa vez. Vamos ver o que vai acontecer mais pra frente. Então não deixe de comentar lá na... Comenta aqui com a gente o que você achou do episódio, tá achando da temporada. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, @ Cinefãs Oficial no Instagram e no Twitter, no Facebook Cinefãs, no YouTube Cinefãs TV. Se inscreve lá que tem sempre vídeo legal, vê os nossos vídeos, dá uma curtida, compartilha com os amigos. Na próxima semana tem episódio 6. Eu estou com a expectativa alta, porque parece que muita coisa boa vai acontecer. Eu fico por aqui. Vida longa e próspera para todo mundo e valeu!